He valska kokaina, noć sjano kombina. Kaj kaj maldački žera, moćine skina. Pukstol na neblin, sej. A dragi sima, varstol di kvadrati, novci karabina. Odšao to div, como é possível, mundo egoísta não se vê alívio. Chora cheirando cola, vá fora o saquinho. Bicos de canto, olha, boxe sem motivo. É, veneno os morcegos. Louco não tá nem vendo, bebe só do veneno. Treta não tá podendo no jogo que tá correndo. Cheque vários pra quê? Luxo pra não sofrer. Notícia da BBC, na tela do SBT. Rola cine privê, só cego não vê. Noite de perequê, flor faz o buquê. Louco cheirando cola, doido pra debater. Os homens tem pra aprender, vaga tem pra você. Vários na atividade, o que cê vai fazer? O cadê? Tá no PC, o que cê vai fazer? Pensa em ser dublê, corre do fuzuê, dos tiros pra não morrer. Glock 12 PT, cachorro louco bacê, com fone da LG. Os bicha tão na TV, com as pira que é nada a ver. Rima que faz chover, frio que tá de fuder. Coro que vai comer, nem quero pagar pra ver. Os olhos só quer bater, com a cara tipo patê. Nunca quer nem saber o seu nome, quem é você. Foge pra não morrer, malote traz o cachê, depois vaza de correr. Palmeiras, cadê você? Cê tá no morro, se esconde ladrão. Tem a choque, a rotan e o caveirão. Positivo, lindo e elegante. Um pacto de sangue é o bang atuante e avante. Veneno os morcego, cola sem pedir. Veneno que canta desbaratina. O cara ignorado nunca é feliz. Nada que é fácil, tem que batalhar. Veneno os morcego, cola sem pedir. Veneno que canta desbaratina. O cara ignorado nunca é feliz. Nada que é fácil, tem que batalhar. Na locomania, milha no periferia. No taco, haja se confia. Magno, hasta la vista, tipo homem na estrada é Joe. Circunstância, etapas na fita, são várias paradas que vale. Não vale nada, drama que plantar em tantos a esperança. O desando em flama, olhe pela grana, desconfiança e confiança. Ligeiro no movimento, os parceiros pro arrebento. Se veio vários elementos, reação, sem receio. Parte para cima, resumir. Sempre a garantia, cheque, mate, crudo e mandar pura filosofia. Escolha o seu caminho, não vá pro mau fim. Esquisito, não fique à toa, vai no sapatinho. Ao essencial, destino, episódio, logo remorso. Sócio que pulou na foto, dead, rótulo, destroço. Pódio ficou como foco. Tá dentro das quatro linhas, o campo é cheio de mina. Explosivo, retrato é terrorista, incluindo a torcida. Guerra declarada, vice não erra. Em vez de acerta, verba que ninguém se arreda. Coisa que é inquieta. De noite, 24 por 48. Frequência, o povo monte no círculo. Faz a sua, deixa dos outros din-din. Moleque, arroz e canhão, droga não se conversa. Pode crer fatal aqui, oh, que termina em merda. A geral, mano, e pá, mano, é letal. Pode crer, ingraduável, pô, sensacional. Tá firmão, não se sinta só. Tem bala na agulha que desfaz o nó. O mundão é todo seu, que tem? Veneno os morcego, cola sem pedir. Veneno que canta desbaratina. O cara ignorado nunca é feliz. Nada que é fácil, tem que batalhar. Veneno os morcego, cola sem pedir. Veneno que canta desbaratina. O cara ignorado nunca é feliz. Nada que é fácil, tem que batalhar.